2006 copiou? Afirmativo, 2006. Pista para 2000 pés, ajuste 1099, está autorizado a final do procedimento ILFC, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2006. 1964, pista para 3000 pés, ajuste 1099, está autorizado a Prodiduna. 3000 com 1019 Prodiduna, 964. Controle Salvador, é o 2788, nós vamos? Siga o 2788. Pós Momo, a gente pode voar a Frotin? Faz coordenação com o Centro Recife. 230. 788, tem condição de confirmar sua rota autorizada? Tenho, é a saída Momo, transição Nizza. É que não tem nada a ver com a nossa rota, é o lado oposto. Após isso, o senhor voa DCT Paulo Afonso ou o senhor pega alguma aeroguia? Azulu 9. Índia, ponto espera no 0, mantenha a posição, chame toda a frequência 118.95, ajuste de altímetro no 09, boa viagem, tanto 205. Abaixo, Índia, ponto espera no 0, 295, 019, 318.25, obrigado, meu amor. Solo, Salvador, passarei 2230 para posto de acionamento. Autorizado, é porte o táxi, passeio 2230. Portada para o táxi 2230. 2788, Centro Recife, autoriza o senhor da presente, vai direto Paulo Afonso. Vem direto Paulo Afonso, obrigado, azul 2788. Salvador, Netuno 29. Netuno 29, voo local, Salvador, Salvador, já pronto para quatro acionamento? Afirmo. Que conforme então, o grifo com defesa, Salvador, Salvador, nível 190, radial de A1, 140, Salvador, radial 140, afastando-se até 150 milhas de Salvador, 150 milhas. Decolando pista 10. Mantenha a reta e decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva pela direita. Cumpre PC da subida da AEL até a posição da AEL após intercepto no 40 Salvador e prossegue conforme instruções do controle. O transponder 2640, o controle Salvador frequência 1208 e torre 1.8.95. 1203. Pista para 2000 pés, ajuste 1019, está autorizado a final do procedimento. Passo estabilizado. 72.019, reportagem estabilizada, 64. Claro, saída para Dael, a partir de Dael, a radial 140 de Salvador. É, mantendo a reta até 2000, após isso, curva direita para Dael. O Netuno 29 para acionamento. Ok, nível 090, então nível 90. Correto, acionamento autorizado, pátio militar da base aérea, chame para o táxi, já saberia o POD? Afirmo, o POD de meia dúzia. E após o chamado, chamará aqui para o táxi, o 29. Correto, Netuno 29, chame para o táxi da estação Quest com 06 no POD. Salvador, passarelo 2230 para o táxi com 62 a bordo, 4 horas e 40, alterna Salvador. Salvador, 4:40 com 62, táxi autorizado, boa tarde, Índia, ponto de espera no 0, chame toda frequência 1.8, decimal 9.5, ajuste altímetro no 0, 1.9. Totalmente ininteligível, poderia confirmar o 2230? Começando agora o som. saída 220, como recebe o som? 1 por 1, 2230. Agora melhorou. O parceiro 2230, táxi autorizado via pátio Índia, ponto espera no 0, chame teu 118, decimal 95, ajuste altímetro 09. Tente pátio Índia, no ponto de espera, vai chamar a torre em 118, passarelo 2230. Chama sinal no 0, passarelo 2230. O 2006, solo 54, confirme o teste que avistou. Avistou 500, tá fazendo teste, gol 2006. Gente, grato, gol 2006, direito no 21, décimo ao lado agora, só. 19, as condições da pista procedem? É molhado e escorregadia? Confere, molhado e escorregadia. Gente, gol 2006. Gol 2006. Boa tarde, voo 2006, táxi autorizado Alfa, Juliet, parte 1, portão 08. Alfa, Juliet, parte 1, portão 08, voo 2006. 2005, decolagem, pista no 0, vento 150 graus, 109. Decolagem, dá 0, 2205. Salvador, passarelo 2230, ponte Pedrão no 0, pronto. Passarelo 2230 ali, mantém capistrão no 0. Ali mantém, 2230. Controle Salvador, muito boa tarde, Tesouro 4196210, ao 1150, informação Tango. 4196, boa tarde, aciona identificação, via separa nível de voo 050, via chegada a mar. 050 via Mari, azul 4190. 964 ILS X-ray. 964 completa final do procedimento, chame torre 1895. 295, obrigado. Torre, boa tarde, Torre, desculpa, controle Salvador, boa tarde, T3805, 2000 pés, Gael, Leda, Motiva. T3805, contato radar na decolagem, subal 340, após 2000 pés, veio direto Leda, após Motiva. Ok, 2000 passou, direto Leda, depois Motiva, T3805. Lucas e Pá. Obrigado. Salvador, Netuno 29, está acionado, pronto para o táxi. Só gostaria de confirmar radial 140 após Dael, não é isso? 140, né? A ideal de afastamento seria essa mesmo, não é isso? Da Oxané, usou dentro de distância, informou pista molhada, escorregadia e um bang da companhia também, da Gol. Informou pista molhada e escorregadia. Informação, obrigado. Do campo, quanto à aproximação, teste estimado aí de 400 pés. Aponte quando visou com o campo, Golo 964, visibilidade 2.500 metros. Matheus, obrigado pela informação e vai reportar visual. E autorizado, até a interseção hotel. Na hotel é ponte para o cruzamento. Postará na hotel para o cruzamento 29. identificação, desça para nível de voo 060, na proa de TAP para a chegada à Mare. 060 e TAP chegada à Mare, TAP 560. Passarei 2230, 59 da cola, controle 120, décima 8. 208, passarei 2230. Ô, 64, confirmar a casa emitida, compre o perfil do X-Ray. 30, decola 650. Passarei 2230, contato radar na decolagem, suba nível de voo 180, na saída da Arbor Elefa. Confirme se tem condições de cumprir a restrição superior da carga. Agora não, então vai subir para o 180 no perfil da Arbor Elefa, passarei do 2230. 2230, confirme a razão de subida que vai empregar. Aproximadamente 1500, o passarei 2230. Passarei do 2230, após 2000 está autorizado para direto elefa. Após 2000, direto elefa, passarei 2230. 230 da Passaredo, suba sem restrição, mantendo a razão de 1 no 1500 pés. 1500, 2230. Você avistou com 500 pés, o 964. O 964 cruzado o pouso, destino 0, 1180 graus, 1612 nós. Gente, ele veio fora. Sem restrições, 3000 pés, 1019, 141, 1090. Bruno, no meio da Azul, tem condições de confirmar a razão de descida? Está entregando 1500 pés por minuto. Gente. Saudando 3805, desvio à direita para 230 por 20 minutos. Desvio, reporte ao término com 3805. Ok, livre, reportarei 3805. Para confirmar, a prova de motivo ajuda o senhor a manter a saída do desvio? Não, positivo, o desvio está bem na rota para a Leda. Aguarde coordenação com Recife, com 3805. Ok, tá bem na reta pra Leidão, corrigindo. Pra onde ela fica limpo? Dois nove, cruzamento autorizado, táxi via Delta, Alfa, reporte antes da táxi ser direto. Delta, Alfa, reportará na Juliette, 29. Bom, Netuno, 29, correção, prosseguiu com táxi à direita, via pista. No ponto de espera, correção, na cabeceira no zero. Transferência. Da presente, chame todos 1895, ajuste no 09. Torre EI 1895 pela pista, reportará na 1029. Devido a duas aeronaves na chegada à Mari. Ah, sim, a gente passaria do 2230. Em coordenação com o solo, avisou com o bandeirante. Reporte sobre a cabeceira 10, pronto, Netuno 29. Reportará pronto na 1029. 2 aqui já pronto para o pushback. Constantino, gol, você começou a estar de beijando. O 251 no 3325, 38205, boa tarde. Tá. O 4106 previsto algum desvio à frente? Confirme, foi para o 4106, senhora. Firmo, o 4106 previsto algum desvio à frente? Negativo, senhora, caso necessário pela esquerda. Gente, somente para informação, agora tráfego da Passaredo na posição de 2 horas, 25 milhas, no rumo sudoeste, passando 050 para o 180. Caso de desvios, como o senhor mesmo falou, execute-se pela esquerda, a fim de evitar o tráfego. Gente, caso necessário, realiza pela esquerda e informa a senhora antes de realizar o 2196. O Passaredo 2230 para informação, tráfego 12 horas, 22 milhas, mantendo o rumo norte, passando a nível de voo 080 para 3000 pés, um Embraer 190 da Azul. Em caso de desvios, execute os mesmos pela esquerda a fim de evitar as aeronaves na chegada, Mari. Excelente, caso de desvio, vai atuar pela esquerda e está sentindo o tráfego passarei do 2230. 3560, desça para 4000 pés, ajuste no 019. 4000 no 019, então 3560. Azul 2788, da presente chama em Recife no 2685, alternando no 2545. 4190, autorizado até o 160, chegada lá. Aguarde o Esquerda Brava, Azul 2788, controle. 2685, 2545, chamar Recife. O Esquerda Brava, desce para nível de voo 050, a chegada é Aman. Perfeitamente, senhoria. 050, destino da Aman. Salvador, boa tarde, 885, boa informação, observo. 1885, aciona identificação, desce para nível de voo 140, na chegada Bong. 140, Bong, desce voo, 85. Sereiro 2230, controle. 2230, não escuta. Caso de falha de comunicação, após passar o nível de voo 1110, está autorizado reassumir a navegação da Praia de Leste. Passareiro 2230. Novamente, atraso adicional, agora na posição de 1h30 rumo ao Nordeste, passando o nível de voo 1100 para 4000 pés, Airbus 320 da SAP. Na frente do tráfego, então, caso de falha, após cruzar o 110, vai reassumir a navegação elétrica ao passarelo 2230. O 4116, desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizado a final do procedimento ILSXA para a pista no 0 de Salvador, reporte estabilizada. 2019, ILSXA, para o 4116. 3560, desça para 3000 pés, ajuste no 019, canceladas todas as restrições à frente. Prossegue 3000, cancelada as restrições à frente, então 3560. 3560 para informação, tráfego, posição de 1h, 24 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 080 para o 180, afastando 72 da passarela. 3560, Kent. Sou Salvador, Netuno 29, decolado da 10. O Netuno 29 está autorizado da presente interceptar a radial 173 de Salvador, afastando 150 milhas dessa terminal, subindo para nível de voo 090. Direto radial 173, com 150 milhas, confirmando livre da restrição de 4000 pés. Livre o Netuno 29, o tráfego que impediu a sua restrição já não está no setor de decolagem. Grato, subindo para o 090, Netuno 29. O bom 885 solicita proa 230 para essa formação. Ele desvia no 885, descendo agora para 050. Descida 050, ele desvia 85. Passareiro 2230, agora está a 18 milhas. Sudoeste do VR de Salvador, reassuma a navegação na Praia de Leste. Praia de Leste, passareiro 2230. Controle gol 1164, está frente. Informação Tango, passando agora o nível 200. O 1164, achou o controle de Salvador, aciona identificação, desce inicialmente o nível de voo 150, confirme se há algum desvio previsto na Pro de Mari. Talvez um pequeno desvio à esquerda, daqui a umas 25 milhas, por enquanto ainda não posso segurar, o 1164. O 1164 teria condições de efetuar o desvio pela direita? Ah não, pela direita teria que fazer um desvio de umas 60 milhas. Tente o gol 1164. Enquanto vai manter o perfil da chegada, 1164. Tente. 1164, confirme razão de descida. Tá com 2000 pés, 1164. Certo, 19, obrigado, bom trabalho. 60. Ao 060, gol 1164. Rumo 164 para informação, tráfego 12 horas, 41 milhas, o rumo do tráfego é este, correção, oeste, passando a nível de voo 100 para 180, afastando 72 da passarela. restante do tráfego, voo 1164. O 41 não é estabilizado, ele é LSC? Estabilizado, a linha decolar, pistão 0, vento 1180 graus, 109. Sou altímetro 1019. Excelente, autorizado, alinhar e decolar na pistão 0156. Está autorizado a final do procedimento de LSX-Ray, aposta estabilizado. 2019, chamarei estabilizado final do X-Ray, da 3560. Só Romeu, isso que é Oscar Bravo, controle. Eu já estou. Tem condições de voar do nada presente? Sem problema. O Iduna do presente, desça para 3 mil pés, ajuste o 0119. 3.019, direto Iduna, o moderado sobre o campo. Teste estimado aí de 400 pés, 2.500 metros de visibilidade. 41 no meio, reporte visual com o campo. Gente, eu sou o 41 no meio, obrigado. Negativo. O 1164, desça restrito para nível de voo 130. Restrito 130, voo no 164. Paredo 2230, suba restrito nível de voo 120. 120, para Paredo 2230. Paredo 2230, para informação, tráfego da Gol, agora posição de 11 horas, 27 milhas. Tráfego no rumo nordeste, passando nível de voo 150, restrito nível de voo 130, Boeing 737-800. Assente do tráfego para Paredo 2230. Uno 164, tráfego posição de 12 horas, 25 milhas. O rumo agora sudoeste, passando nível de voo 110 para 120, Alfa Tango 72 da Passarela. 7 do tráfego, Uno 164. Termina 326, tem condições de voar Mário presente? Autorizado nivelar no 190, reporta no ideal de descido, Ocean Air 6326, da presente voando Mário. Mário da presente, 1164, tem condições de curvar a direita na proa 090? Negativo, tem que manter o perfil da chegada, o 1164. Gente, então o cruzamento do senhor com o tráfego da Passarela será em mais 2 minutos. Mantenha a restrição do nível de voo no 30 até cruzar com o tráfego lateralmente. Mantenha o 30, voo no 164. Com 1885, tomando a proa 250, 20 milhas de esquerda voadora. O 1885 tem condições de voar na proa 200? Negativo, a esquerda está bastante carregada. Proa 250, 20 milhas de esquerda. Cliente, reporta ao término dos desvios, o gol no 885, mantendo a descida para nível de voo 050. Descendo 050, reportar, onde pode fazer para o voo 885. Controle, boa tarde, voo 256. O 1256 está sob contato, radar na decolagem, suba ao 360, da presente direto Jamo, após Jamo Zipar. Jamo da presente, após Jamo Zipar, voo 256. Zero já estabilizado. Afirmativo. Essa final do procedimento ILSX-Ray, torre 1895, bom pouso. Bom trabalho. Oscar Bravo, este é o controle do Salvador, desce para 2000 pés, ajuste 1019. Está autorizado a final do procedimento ILSX-Ray, reposta estabilizado. 2019, reposta estável, isso que é Oscar Bravo. Por 164, tem condições de voar ETAP agora. O 1164 mantém a proa de Mari por mais um minuto, após será autorizado voar direto e tarde. Ei, mantendo Mário, 1164. Controle, voo 256, desvio esquerda, proa 40. Aeronave, na proa 40? Voo 256, proa 40, por 40 milhas. O 1256 está autorizado a seguir na proa 040, reporte ao término de desvio. Faltará, reporte de desvio e para, ok? Zero livre. Voo no 1164, agora sim, voo ISAP, descendo para 4.000 pés, ajuste no 019. No 019, desta 4.000, pro de ISAP, voo no 1164. Paredo 2230, confirme por mais quantas milhas vai manter a presente pro? 15 milhas, voo para Paredo 2230. 2230, suba sem restrição, nível de voo 1180. 180, 2230. Voo no 256, se fizer condições da presente, vou exipar, caso contrário, vou exipar após os desvios. para olhar aqui se pode dissipar já, então. Salvador, Ocean, é 326 da Ocean, desça para nível de voo 050. Mantenha a proa de mar. Em caso de desvio, se possível, execute-os à esquerda, devido ao tráfego da passarela agora à posição de 11 horas, 39 milhas. Tráfego no rumo oeste, passando o nível de voo 120 para 1180, passando 72. E direito, 6326. Posição Iduna, posição Duna? Com 85 afirmo, posição Iduna, Duna. O Iduna da presente, desça para 4.000 pés, ajuste no 099, gol no 885. No 099, 4.000, voando Duna, no 885. O 1164, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000, 1099, gol no 164. É 3560 visual? Visual 3560. Autorizado pouso pistola 0, 180 graus e 159. Pouso autorizado, está 3560. O 1164, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite será o localizador. Esquerda para o 030, nessa proa limite ao localizador, gol no 164. Gol 64, reduz a velocidade para 2009. Redução a 200 mais, gol no 164. Aparelho 2230, chame em Recife. 1288, alternando no 260. 288, 1260, passarei do 2230. Entre 560, seu solo aos 17, livre a pista na Eco, chama o solo 219. Livre a Eco, solo 219, na 3560. O senhor Brava, controle? Prossiga, por isso que Brava vai passar a Duna, meia milha. O senhor tem condições de manter a presente velocidade até o marcador externo? Sem problema. Quem é o marcador externo devido a sequenciamento, completa o sinal do procedimento de LF6, chama a torre 1895. Vamos manter a carreira aqui com a torre 1895, bom dia. 1256, chame em Recife 12685, alternando 12545. 2085, 2545, bom dia, boa tarde, voo 1250. Tá. Pousou poucos minutos, informou pista molhada, escorregadia. Reporte segundo visual com o campo, Papa Romeu Whisky, Oscar Bravo, teto estimado de 400 pés, visibilidade de 2.500 metros. Entra as portas, obrigado, vai passar quando alistando, Whisky, Oscar Bravo. 0019. Era 2.000, no 019, gol no 164. Atinge, mantenha o 090, Netuno 29. Netuno 29, ciente. 29 controle. Na escuta. Ah, está passada agora 28 milhas de Salvador. Chame agora a defesa aérea nos canais previstos. Defesa aérea, muito obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde, bom voo. Salvador, boa, Chanel 6320, corrige 6142, informação Tango para Recife. 3.099, Salvador Recife, pronto cópia. Firmo. Salvador, autorizado Recife, nível de voo 350, 350, rota via peso Luno 7. Decolando pista 1-0, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha após curva à esquerda. Perfil de subida Pucajama, transição Caju. Controle 1-2-0-8, a torre 1-8-9, 5 transponder, 5-1-2-6. Seção 350, nos autorizado, conforme rota, conforme pilô, 1-7, decola da 1-0, mantém a proa até 2000, a terceira milha, cruza a esquerda, Pucajama de Maracaju, 208, 1895, estacionando 5126, Xané 6142. Correto, portão 4, chame pronto para o chamamento. 04, não informar. No 64 já estabilizado. Voo 1-1-64 estabilizado. No localizador sim, voo 1-1-64. Beta final do procedimento, torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, voo 1-1-64, boa tarde. Boa tarde. Voo 1-8-8-5, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-9. Está autorizado a final do procedimento e LFK, reposto estabilizado. Para informação, vai seguir tráfego da companhia agora 8 milhas à frente com 170 de ground speed. A frente tem um tráfego da S2000, Livre LS, após estabilizar, 1885 da Gol. 200 graus, 129. Alô? São 3193, posição 11. Com a Tango, autorização Galeão. Gente, aguarde 4-3-1-3, número para copiar. Guarda. Puxa bem, acionamento azul 27 no 4. 4-3-8, chama o táxi. Puxa bem aqui, autorização, chama o táxi, azul 27 no 4. Do campo, pista molhada e escorregadia de acordo com o bang da companhia que pousou dentro de instantes. Chuva moderada, reporte corrigindo. Teste estimado 400 pés, 2.500 metros de visibilidade. Reporte visual com campo, gol no 64. Assente, as funções, gol no 64. Reporte visual. Luiz Costa Cabral, seu solo de 2-2, reporte ficha livre. Avisou 400 pés aqui, tá livre. Confirme? Avisou com 400 pés, a pista tá muito corregada. Sente, obrigado pela informação, para o Luiz Costa Cabral, reporte ficha livre. Livrou. Chama o solo 219. 219. Solo do Salvador, boa tarde, Papá Romeu Iscasca Bravo, Lisona. Papá Romeu Iscasca Bravo, táxi autorizado? É. Qual é o estacionamento? É, 45, EBTA, gente, boa. EBTA, sente. Táxi autorizado, pátio. Até essa, Juliette, excelente. Reporte para ingresso automático. Reporta lá. Luno 64, reporte visual. Reportarei o Luno 64. Delta, confirma a sensação? Para que horas que é o Costa Fora? Não recebi o plano ainda? Não compreendi. Não, 7. É, hora certa, 17:25, aos 32 vai constar o sistema. Então, a gente chama pra Costa, que com 35 minutos ele não chega não. Só com 30 minutos em diante, ok? Torre Salvador, 885 da Gol, a milha e meia do Índia Serra estabilizada em LS. Uno 885 na aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro no 019. Aguardando autorização, na final, Uno 885. Entrada ingresso à esquerda via Pátio, na Lima, Mike na Quebec. Na Quebec, cruzamento de pista, chame Torre Uno no 8.95. Pátio, Lima, Mike, Quebec, lá para cruzar 18.95. Para o táxi azul 2714, autonomia 0540, POB 56, Atenas Serra Bravo, Papa Juliette. Palma 56540, táxi em frente, segunda direita via Índia, pode esperar no 0, chame todo no 8.95, ajuste no 0, 119. 7, Pascal 1895, azul 2714. E a visibilidade de 2 mil metros. 85, ciente, reportará quando visual. Livrou a pista, gol no 164. No 164, só 121, décimo 9. 219, não. Poderia confirmar o vento pro gol 885? O 885, 200 graus, 08 nós. Ciente, 85. Vai ser da CQI, posso estabilizar. 2019, autorizado final ILS X-Ray, reportar estabilizado, 6326. Salvador é o Oceané 63. Está na portão 5, estação Guarulhos. Oceané 6326, informações do campo, 300 pés de teto, 2 mil metros de visibilidade, chuva moderada sobre o campo. Gente, obrigado. Salvador, convide? É o Oceané 6315, autorização para Guarulhos. Gente, Guarulhos, formação em uniforme, ajuste 09774. Escuta, o Oceané 6315 para autorização. Visual pousando, bom 885. Trigado pouso, pista no 0, 190 graus, 11 nós. Livre pouso, 85. Engrume, até novembro 857. Regulando pista no 0, mantenha até cruzar 2 metros ou 3 milhas, após curva direita. Perfil subindo da El, lenta, após venda direta, Engrume. Controle 120, decimal 8. Torre 118, decimal 95. Ajuste de altímetro no 0. Uno 9, e o transponder é o 5121. Uno 885, seu solo 28. Reporte pistão 0 livre. Chama na pista livre, 885. Decola no perfil da Dael Leda, após Leda Irume, para interceptar a aerovia AP November 857. Controle 1208, torre 11895, 5121 transporte 2019. 5121, portão 11, chame pronto, altar 3193. Bora. Próximo, Juliette, 1164. 1164, esquerda autorizado, portão 7. Esquerda pro 7, 1164, obrigado. É. Solo 1885, Ivan Pichos. 1885, boa tarde, táxi autorizado Alfa. Reporte antes da taxa de LED, portão previsto 02. Alfa, chamando da Juliette, previsto 02, bom 885. Chama 6142, é, Sola? Confirma, o senhor chamou 6142? Afirmo, é, tinha solicitado pushback, só para confirmação? Negativo, senhor. Ok, chame 4 então, obrigado. Chamará, graças. O Chené 6315.4. Prossiga. O Chené 6315, autorizado Salvador para Guarulhos. Livre de voo 360, rota Rio Pesolo 0, Piraí, após Zumbade, o restante conforme rota do plano voo. Decolando pista 1-0, mantenha a reta para cruzar 2 mil pés na terceira milha após a curva pela direita. Cumpre o perfil subido da El Leda, após Leda direto, Motiva. Controle frequência 120, décima 8. Torre 1 no 8, décima 9, 5, transponder 5-1. 1-1. Autorizado, Guarulhos, 360, Upper Sulu, 1-0 até Piraí, direto com Bade. Após, conforme o plano, decola da pistona 0, em frente até, passa, atingindo 2000, terceira milha, direita da El, Leda, Motiva. Sente das frequências e transponder 5-1, 1-1, Oceané, 6315. 5111, 360 nível, portão 5, chame pronto. Poderia confirmar por gentileza só o controle de saída? Controle de saída 120, décima 8. 08, muito obrigado. Sou 2714, 31120, décima 8, controle. 208, azul 2714. Boa tarde, azul 2714. O 2714 tiver condições de presente, direto Momo. Direto Momo, azul 2714. O 9966, necessita de um desvio à esquerda. O desvio no 966, após desvios, vai direto Duna, descendo para 3 mil pés, ajuste no 019. Após os desvios, direto Duna. O 2714 suba sem restrição para nível de voo 160. 160, sem restrições, azul 2714. 300. 6326, autorizado pouso, pista 90, vento 180 graus, 13 nós. Para a próxima, Juliette, gol 1885. Autorizado, Juliette, partiu no portão 2. 85, Juliette, partiu no portão 2. Chené 6326, seu solo 32, reporte pista livre. Reportará livrando 6326. As condições da pista procedem informadas? Chené 6326, Turri. Na escuta. As condições informadas anteriormente durante a aproximação procedem sobre a pista? Afirmativo, senhor. Estamos com, ali na, cruzando a cabeceira, atento. Veio linha da posição 2 horas com 17 nós e avistamos a 300 pés. Tente a pista molhada escorregadia. Eu diria que tá com o braking action tá bom, não tá tão escorregadio. Tente gato 6326, solo 21, decimal 9, ao livrar. 29 já livramos, já estamos ingressando aqui na alfa. Tente solo 21, decimal 9, grato. Obrigado. Estacionamento no 1193. 3193, portão 11. Autorizado, chame o táxi. Solo Salvador, é o Oceaner 6326, na Alfa. A 326 na Alfa, táxi atento da Juliette. Portão previsto 8. Alfa e Juliette e reportar antes da Juliette. Da presente direto Barreiras. Direto Barreiras, obrigado. 2794. Juliette Oceanair 6326. 6326, remota 12 do pátio 1, autorizado táxi. Remota 12, autorizado. Pátio 1, remota 12, autorizado táxi Oceanair 6326. Para 2.000 pés, ajustando a 099, está autorizado a final do procedimento em LSP, reporte estabilizado. Desce para 2.000 pés, com 1.019, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, 1.966. Somente manter a posição novamente, estou aguardando a ligação do COO aqui, que estão indecisos enquanto o estacionamento na aeronave. Só repete, ó. Mantém posição 6326. O aero nos contactou aqui informando que em coordenação com a companhia, instrução é aguardar a liberação do portão número 5 pela levante companhia, ok? Então a gente aguarda na posição a liberação do número 56326. Boa tarde, 2738, informação Júpiter, passa 210 para 1.060. Como 738, sua minha identificação, para 4.000 pés, via chegada Bonfe, o ajuste no 019. Bonfe 4.019, 738, obrigado. 3, seu avia. 1.017, autonomia 3 horas mais 25 minutos, alterna Guarulhos. Guarulhos, 325, 1.117. Táxi autorizado até o através do portão 06. Reporte para prosseguir. Sanameia 142, pushback Sanameia no portão 4. Time 142, aguarde pushback Sanameia. Aguarde. Paulo, se fosse possível para o 6315 puxar um pouco mais para trás ali na, no través da 06, o 6326 tem condições de entrar e parquear na 05. Estou ciente, o posicionamento correto é na saída do Pat 3, bem paralelo à sua aeronave, deixando o acesso livre. Assim que ele posicionar, eu libero o seu ingresso até o 02, até o 05. Muito obrigado. Solo Salvador, rua Gol 2097, ciente da Vitor, autorização olhada. Ciente, Vitor, confere Léo e guarde cota, 207. Guardando cota, tá. Prosseguiu, TAN 3, 1963, Zé Leandro 62. Gente, observe o pushback do Airbus da Avianca, táxi à esquerda via pátio, com cautela, via Índia na sequência, ponto de espera mantém a posição, chame torre em 1-1895 no ponto de espera, ajude ao tiro 09, tenha uma boa viagem, TAN 3, 193. Pátio Índia com cautela, vai chamar o ponto de espera torre, o TAN 3, 193. Puxa, Leandro 326, após o Airbus TAN, esquerda de leste, TAN 5, autorizado. Após o plano esquerdo, Juliette, e para o gate 5, Chanel 6326, obrigado. Torre Salvador, gol 966, final da 10, baixado e travado. Gol 966, altímetro 019. Chuva moderada sobre o campo. Pista molhada e escorregadia, de acordo com o bang da companhia. Pousou dentro de instantes. Teto estimado aí previsto de 300 pés, visibilidade de 1.500 metros. Reforço visual com campo 966. E o vento? O vento 120 graus, 13 nós. Reportada visual. TAN 3193, boa tarde, ponto de espera, dá 966. Bono 966, 30, pouso, pista no zero, vento nos 50 graus, 109. Autorizado, Bono 966, pista no zero. Ele pousa. Vitor Delta, Serra Novembro, Vitor Delta, uma centena. Só um instante, vou fazer a avaliação aqui, que eu acho que está abaixo dos mínimos para decolagem de instrumento, ainda que instrumento pista 17, também tem que decolar pista 1-0, ok? ...93 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, TAN 3, 193. Galeão. Número 3355, Galeão, táxi em frente, segunda direita, via Índia, posição 1-0, mantém a posição, chame todo, frequência 1-1895, ajuste 1-0-9, boa viagem, chame 3-5. 19 em frente, segunda direita, Índia, Pantera, posição 95, boa tarde, 3-15-2. O chame 1-425, eu vou companhia passar a casa, pushback e acionamento autorizado, portão 4, chame táxi. O draft da companhia está taxando no portão 5 para o ponto de espera. 7 após a companhia, inicia o pushback o Xanem 142. O Vitor Pino Delta, ponto para a corda então. Salvador, Sierra Lenda, Vitor Delta, nível autorizado 100, plano Yankee. Após afastar na 287 Salvador, 200 milhas, cancela, prossegue visual 085, já voado VMC. Controle 120.8, torno 18.95. Ah, o transfone é 5142. Planejamento correto, nível 1 centena, parte da Baeté, tem um problema? Ok, livre, é, deixa eu pressionar mesmo então, Quilo Delta. Augusto, companhia. Paulo, boa tarde, gol 1966, livrou. Gol 1966, táxi via Alfa, antes da Juliette, aguardando o portão 4 ser liberado. Via Alfa, antes da Juliette, aguarde o portão 1966. O portão 4 está sendo liberado pelo Airbus Avianca, táxi lento até o Juliette, pós-liberação será autorizado o estacionamento 4966. Ok, prossegue, via Juliette aguardando o 1966. 2714, tráfego 11 horas a 16 milhas, como teste, um Alfa Tango 72, livrando 190 e retira até 170. Sim, caso 274. Dan 3193, aos 48, decola, controle 120, décima 8. 08. Salvador, Sam, 3193, decolou, perfil da Eoleda. Sam 3193, contato radar, sou para o 360, via cega da El. 360 da El, 3193. Azul 2715, desça até o 050, tráfego ultrapassado. 050-2715. Controle Salvador, TAM 3154, boa tarde, informação é a Uniforme. TAM 3154, boa tarde, desça para o nível de voo 050, voando direto ITAP para interceptar a chegada a Mari. 050, voando ITAP para interceptar a Mari, TAM 3154. Это почти 2,5.